Estamos aqui com Mayra Lima, que é membro da Comissão Pró-Conferência Nacional de Comunicação, aqui no Distrito Federal, que vai falar um pouco sobre os objetivos da Conferência Nacional de Comunicação, como é que tem sido o trabalho desenvolvido. Mayra, como é que surgiu a ideia de fazer uma conferência para discutir políticas de comunicação pública no Brasil? Então, a pauta, a reivindicação de se ter uma conferência setorial para a área de comunicação, na verdade, é uma reivindicação histórica dos movimentos e organizações que lutam pela democratização da comunicação no Brasil, né? Há pelo menos uns 2 anos e meio, esses grupos, né, esses grupos, movimentos sociais, eles se agruparam no que a gente chama de Comissão Nacional Pró-Conferência. E tivemos o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Legislação Participativa, Tecnologia, Comunicação e Informática, também da Câmara, todas essas 3 comissões. E desde então a gente vem nessa articulação, nessa tentativa de tanto pressionar o governo federal para que o decreto, enfim, fosse realmente saísse de fato, ou seja, ele convocasse o executivo a uma conferência de comunicação, como também para a gente se preparar em termos de sociedade civil não empresarial para intervir na pauta caso a conferência acontecesse. Então, nesses 2 anos a gente vinha fazendo reuniões periódicas, né, até que no fim do ano passado, isso eu estou resumindo a história, fim do ano passado. Ou melhor, no começo desse ano, durante o Fórum Social Mundial, em Belém, nós soubemos que o presidente Lula tinha dado uma entrevista em que ele confirmava a convocação para breve, então, né, na época, da conferência de comunicação. Daí a gente, enfim, mais animados nós ficamos, óbvio, né, e nós que já estávamos discutindo várias propostas relacionados ao que essa conferência deveria abordar, né? E desde então, aí sim, o que a gente chama de comissões estaduais, aí no nosso caso distrital, elas começaram a se distribuir e se mobilizar de maneira melhor, porque tinha algo concreto, né? Que era de fato a convocação da conferência. Então, a maioria hoje dos estados brasileiros já tem uma comissão para a Conferência Nacional, está realizando as suas mobilizações em torno do tempo, não só para discutir e se preparar para a nacional, para a etapa nacional, que já foi convocada para dezembro deste ano, como também para discutir as questões locais, né? Porque, como sabe, as conferências elas têm as suas versões municipais, estaduais, para a tiragem de delegados para a etapa nacional. E aqui no Distrito Federal, essa etapa já foi, já tem uma data, como é que tá? Não, não, não. Há pouco tempo, na verdade, segunda-feira agora, a comissão organizadora da conferência teve a sua primeira reunião. Essa comissão organizadora, que foi instituída pelo executivo, que é composta por membros tanto do poder público como da sociedade civil, empresarial e não empresarial também, eles têm essa tarefa de instituir e construir e publicar para os estados o que a gente chama, vamos dizer assim, as formas de como vai ser essa conferência, né? Ou seja, a questão da metodologia, o temário mais instituído, tudo isso essa comissão organizadora vai ter que decidir. A gente, enquanto comissão estadual, distrital e em conjunto com a nacional, nesse conjunto de mobilização e articulação, a gente tem propostas em que a gente vem construindo ao longo desse tempo. Inclusive, final de semana passada, nós tivemos uma plenária onde nós fechamos, consensuamos uma proposta única de temário e de metodologia que nós vamos disputar dentro dessa comissão organizadora, né? Mas ela é quem de fato vai instituir tanto um temário como a metodologia para que os estados, né, possam encaminhar suas conferências estaduais, enfim, municipais, de acordo com como vai ser colocada essa conferência, né? A gente ainda está nesse aguardo. Por enquanto, a gente, por outro lado, as estaduais, inclusive a do Distrito Federal, está trabalhando no sentido de promover a formação dos atores e atrizes para a intervenção e incidência em torno da conferência e dentro dos temas que a conferência deve abordar, tal como as outras estaduais espalhadas pelo país. Tem estadual, inclusive, que já tem um diálogo com o próprio governo do estado, que só está esperando as definições da comissão organizadora para que possa encaminhar as suas etapas. É o caso do Paraná, que já tem um diálogo já instituído, Pará também já tem algum diálogo instituído. Aqui no Distrito Federal, a gente está planejando uma audiência pública, em que a gente pretende chamar o GDF, no caso, para participação. E a gente espera que o governo Arruda, claro, né, convoque a etapa distrital para a conferência, a etapa nacional no fim do ano. Ok, então. Muito obrigado pela entrevista.